Desde que os Estados Unidos confirmaram que 3 vídeos envolvendo objetos não identificados eram reais, muitas histórias sobre extraterrestres voltaram à tona. Afinal, desde muito tempo, a gente vê relatos de pessoas que tiveram contato ou avistaram criaturas estranhas. Um dos casos mais famosos são as aparições de OVNIs no Irã. E eu não estou falando apenas de uma ou outra aparição, pois o governo iraniano já registrou algumas vezes objetos estranhos que emitiam luzes capazes de cegar uma pessoa e que se movimentavam de uma forma nunca vista. Eu sou Ivan Lima. E se for verdade? Se você gosta de história envolvendo OVNIs, deve saber que o Irã é uma das regiões com mais avistamentos de OVNIs do mundo. Na verdade, a região tem alguns casos incríveis, inclusive de alguns onde houve até uma perseguição aérea. O primeiro caso registrado na região aconteceu em 1976, na cidade de Teerã, capital iraniana. Era uma noite fria, o céu estava tão limpo e as estrelas brilhando. Durante a noite, de repente, o céu de Teerã se iluminou. Era dia 19 de setembro, por volta da meia-noite, quando os moradores da cidade começaram a ligar para o aeroporto local para relatar o ocorrido. Várias pessoas ligaram desesperadamente, dizendo que tinham visto luzes brilhantes no céu, que pareciam pairar em um lugar, e depois se moviam rapidamente, como se estivessem procurando algo. Quando os militares checaram o radar do aeroporto local, eles não encontraram nenhum sinal fora do normal. Um general do exército iraniano chamado Youssef quis ver com seus próprios olhos as tais luzes. Quando ele as avistou no céu de Teerã, ele teve certeza de que algo estranho estava acontecendo. O general, então, chamou seu melhor piloto e enviou um caça F-4 Phantom para interceptar o OVNI. O caça decolou da base aérea de Sharok a 280 quilômetros de Teerã. Mas no meio do caminho, começou a ter alguns problemas estranhos de comunicação, algo que o piloto nunca tinha visto antes. O painel do avião não mostrava as informações certas. O piloto não conseguia se comunicar com a torre e tudo indicava que o pior pudesse acontecer. O piloto então deu meia volta e retornou para o seu destino inicial. Ao se afastar de Teerã, toda a sua comunicação voltou ao normal, como se algo estivesse bloqueando os sinais. Depois disso, outro avião foi enviado e então se iniciou uma nova perseguição. Dessa vez, voando a mais de 1.000 km/h. Os radares já detectavam o OVNI e mostravam que ele tinha pelo menos 45 metros de comprimento. Jafari, o nome do piloto que estava a bordo do caça, disse que o objeto não identificado tinha fortes luzes coloridas, que se alinhavam em forma de triângulo. Em um momento, o OVNI parou, flutuou no ar e algo desconhecido saiu do seu interior. Segundo Jafari, um objeto foi direto para sua aeronave, algo parecido com um torpedo de luz. Intrigado com aquilo, Jafari tentou disparar um míssil, mas ele tinha perdido a comunicação do seu console de armas. Jafari resolveu dar meia volta para desviar do objeto e voltar a perseguir o OVNI. Quando se virou, Jafari viu o objeto voltar para a nave-mãe. Depois, ele saiu mais uma vez e desceu em direção ao solo, deixando um imenso rastro de luz no céu. O OVNI, então, acelerou e se atirou para fora da atmosfera. Jafari ainda teve alguns problemas de comunicação com a sua aeronave, mas conseguiu pousar com segurança. Naquele mesmo dia, um outro avião comercial também relatou problemas inexplicáveis de comunicação, provavelmente consequências da presença do OVNI. Após o ocorrido, alguns soldados foram até o local onde o objeto teria caído, mas quando se aproximaram, os equipamentos de comunicação falhavam. Até onde se sabe, nenhum vestígio do tal objeto foi encontrado na região. Apesar do caso ter sido estudado por especialistas no assunto, nunca conseguiram explicar exatamente o que aconteceu. Dias, semanas, meses e anos se passaram. Décadas depois do primeiro ocorrido, é feito outro registro de OVNIs no Irã, dessa vez no ano de 2004. Nessa época, os militares iranianos usavam um caça supersônico norte-americano para proteger suas instalações nucleares. A aeronave, chamada Grumman F-14 Tomcat, era um dos melhores caças de todos os tempos. Quando surgiram objetos misteriosos nos radares dos militares, eles perceberam que coisas estranhas sobrevoavam uma usina nuclear perto de Arak. Os pilotos então colocaram seus caças no ar e havia cerca de 20 aviões para patrulhar o local. Segundo os relatos, a força-tarefa se deparou com objetos que tinham características surpreendentes de voo. Um dos pilotos disse que viu um objeto esférico com algo como um pós-combustor verde saindo por trás. Esse tal pós-combustor verde também criava uma turbulência, o que dificultava o voo dos caças. Os aviões saíram do rastro da turbulência, mas antes que eles pudessem mirar novamente no OVNI, o objeto esférico saiu da atmosfera e sumiu. Toda aquela cena ficou gravada na memória dos pilotos. Eles nunca tinham visto algo verde tão brilhoso antes. Durante dias, a Força Aérea Iraniana permaneceu em alerta máximo para qualquer atividade estranha. Mas após o ocorrido, não foram vistos mais sinais de OVNIs naquele ano. Anos se passaram, até que em 2012, mais uma vez, coisas estranhas aconteceram no Irã. Um objeto voador não identificado foi visto no espaço aéreo iraniano. Só que, a princípio, o objeto não apareceu nos sinalizadores. Até que surgiu um pequeno pontinho no radar da Força Aérea, como se, do nada, ele tivesse aparecido. Rapidamente, pilotos foram enviados em seus caças F-14 e logo começaram a perseguir o objeto. Porém, nesse momento, uma tragédia aconteceu. Um dos aviões que perseguia o OVNI simplesmente explodiu no ar. Segundo os outros pilotos, o F-14 foi consumido por uma bola de fogo. E em poucos segundos, a aeronave já estava em pedaços. Alguns teorizam que o OVNI atacou o caça logo após ele decolar. Talvez possa ter usado um raio laser ou alguma tecnologia desconhecida para atingir o tanque de combustível do F-14. As duas pessoas que estavam a bordo morreram. Segundo os relatórios do exército iraniano, parecia que o OVNI realmente tinha relação com a explosão do F-14. Mas como não conseguiram encontrar explicação para a tragédia, o real motivo do incidente continua sendo um mistério. O mais interessante é que essa história não foi relatada em um blog sobre conspirações, mas sim em um artigo de uma famosa revista de aviação militar, que apresenta alguns dos escritores mais respeitados do mundo. Mas afinal, será que se tratava realmente de OVNIs? Há muitas coisas em comum em todos os casos que foram registrados no Irã. Primeiro, que os supostos OVNIs tinham o poder de afetar a comunicação dos aviões. E mesmo assim, eles deixavam os militares saberem que eles estavam lá. Ou será que os OVNIs estavam apenas testando a Força Aérea do Irã? Outra coisa em comum foi o fato de que, em todas as vezes, o OVNI deixou a atmosfera depois de encontrar aeronaves iranianas em uma velocidade incrível. Os pilotos relataram que os OVNIs atingiram a velocidade Mach 10. Para quem não sabe, o número de Mach é basicamente quantas vezes o corpo atingiu a velocidade do som. Ou seja, os OVNIs conseguiram atingir 10 vezes a velocidade do som, algo que gira em torno de 12 mil quilômetros por hora. Quem entende do assunto sabe que essa é uma velocidade muito difícil de ser atingida. O mais próximo que uma aeronave chegou foi o Mach 9.68, quando uma aeronave hipersônica experimental da NASA chamada X-43, conseguiu o feito em 2004. Só que logo após, o programa foi encerrado. Depois, eles conseguiram fazer um avião voar em Mach 5, por 4 minutos. Mas a aeronave acabou mergulhando no Oceano Pacífico. E por que eles sempre se retiraram subindo rapidamente para sair da atmosfera? Será que havia alguma outra nave esperando por eles no espaço? O fato deles conseguirem pairar no ar significa que eles conseguiram ir de Mach 0 a Mach 10 em apenas alguns segundos. Algo que é completamente impossível com a tecnologia que temos atualmente. Para muitos, uma das explicações é que algum país conseguiu criar aeronaves com um sistema de propulsão avançado e resolveu esconder do resto do mundo. Muitos militares iranianos acusaram os Estados Unidos de estarem os observando. Outros disseram que eles estavam usando drones de ponta para espionar o Irã. No entanto, até o que se sabe, nem mesmo os Estados Unidos têm uma tecnologia tão avançada para fazer uma aeronave conseguir atingir a velocidade de Mach 10. Como eu disse no começo do vídeo, depois que o Pentágono confirmou que 3 vídeos envolvendo objetos não identificados eram reais, eu não duvido de mais nada. Os teóricos da conspiração acreditam que é só questão de tempo para que seres extraterrestres entrem em contato com os humanos. E se for verdade?